something we can do. I know you see, I know you need all of the things that hurt me too. Matter of time, matter of time, matter of time, you need me too. Thank you.

por mim, eu já te dei mais do que eu sei. Eu já fui, já andei. Não esperes por mim. E tudo o que eu queria, um tempo para mim. Sabes bem que é inútil mudar, e o tempo faz parte de mim. Hoje vou ficar, hoje quero ir ao fim desse olhar, só para te sentir. Hoje vou ficar, hoje quero ir ao fim desse olhar, só para te sentir. Hoje parei e pensei outra vez. Não esperes por mim, eu já mudei mais do que eu sei. Rio Sul Rádio. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Seja bem-vindo. calls me. She makes me ache her head and toe. I know never end with this woman till she holds my soul. As if I don't find a dollar, might as well start digging the hole.